A operação conjunta da Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal na tarde desta sexta-feira, que resultou na apreensão de mais de 47 quilos e 400 gramas de cocaína em um veículo na BR-277 e um homem preso em flagrante pelo mesmo crime, tráfico de drogas, resultou em um alerta para os policiais federais da fronteira. Está na hora de quebrar um novo recorde. A informação é confirmada pelo delegado-chefe da Polícia Federal de Foz do Iguaçu, Dr. Ricardo Cuba e César, a nossa equipe. Esse ano nós tivemos uma diminuição das apreensões de maconha, em contrapartida nós tivemos um aumento significativo das apreensões de cocaína. O Paraguai não é um país produtor de cocaína, é um país produtor de maconha. Então, normalmente, a gente sempre apreendeu mais maconha do que cocaína nessa região. Só que esse ano estão apreendendo mais cocaína, já faltam ainda uns 3 meses para acabar o ano, e com certeza, ainda nesse mês de outubro, a gente vai bater a marca que foi apreendida no passado, que foi mais ou menos 680, 700 quilos de cocaína. As quadrilhas estão se arriscando mais com quantidades maiores? Sim, a gente está verificando não só em veículos, mas até mesmo as pessoas que utilizam o aeroporto internacional de Foz do Iguaçu para fazer o tráfico de drogas, eles estão tentando passar com maiores quantidades. Ano passado, nós tivemos mais prisões no aeroporto comparado com esse ano, só que esse ano foram bem mais, são quantidades maiores que foram apreendidas do que ano passado, no aeroporto também. Esse indivíduo, ele está sujeito a que pena? Ele vai ser ouvido agora pelo delegado, vamos ver as informações. Por enquanto ele prestou algumas informações contraditórias. Ele falou que ele pagou pela droga e depois ele falou que ele recebeu o carro já com a droga armazenada. Então nós vamos ter que ver de fato se ele pegou essa droga no Brasil ou se ele foi responsável por trazer essa droga para o país. Aí ele poderá responder pelo tráfico internacional de drogas, tem uma pena maior que pode ser mais de 10 anos de prisão. Doutor, o fundo falso era muito bem preparado. Vocês submeterão esse carro a uma perícia para saber se ele já foi usado outras vezes nessa operação? Não, o carro vai ser periciado porque ele tem um fundo nos 4 assoalhos, tanto a parte dianteira como a traseira do veículo, eles foram preparados para condicionar essa droga. Então, além da perícia, vamos pesquisar quem está utilizando, o nome de quem está esse carro, né, as passagens que esse carro fez pela ponte, para tentar pegar mais informações se esse veículo já foi utilizado em outras oportunidades para o transporte de droga. Pelo volume, indica uma quadrilha forte. É uma quadrilha forte porque é um valor investido muito alto, né? A cocaína é uma droga que ela tem um valor agregado muito alto. Então, a quadrilha tem que ser uma quadrilha bem estruturada para conseguir ter essa atividade. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.